Vamos ouvir agora o podcast que a galera produziu durante o Blog Camp Espírito Santo, que aconteceu nos dias 22 e 23 de março de 2008. Saiba mais sobre o evento em www.blogcamp.com.br. Valendo! 3, 2, 1. Olá, olá, olá. Estamos aqui reunidos, mais de 30, 40 blogueiros, sei lá quantos tem aqui, no Blog Camp Espírito Santo. Estamos aqui numa mesa... Não é mesa não, várias mesas formando um ciclo, carteiras, né? Com um monte de blogueiros, tem blogueira a dar com pau aqui. Eu sou... Tá pegando mal, né? Eu sou Alexandre Senna, do blog podcast alexandresena.jor.br. E eu vou passar aqui o gravador para cada um ir se apresentando e tal, depois todo mundo se apresentar. É melhor. É melhor, né? Então tá, esse que primeiro que falou aqui, se vocês reconhecem a voz, se ouvem o podcast Decodificando, já sabem que é o nosso querido Johnny Ken. Vou passar o microfone para ele e ele vai fazer as honras da casa aí. É, na verdade o que a gente estava aqui acontecendo é que a desconferência acabou ficando muito desconferência demais. Então a gente resolveu juntar para tentar gerar algum assunto, postar esse assunto para ver se sai somente do Blog Camp aqui e vá para as pessoas que não vieram, que estão acompanhando... Tentaram acompanhar pelo Twitter, mas não teve nada. Né? Vai especialmente pro Arcanjo, pro Marmota e pro... Pra quem mais falou que não tinha nada? O Ian Black. Eric, né? Quem mais? Ian, Eric e o Mobilon. Né? Então a gente vai tentar gerar o assunto e vai tentar subir esse podcast para vocês ouvirem mais tarde. E aí, alguém quer começar com algum assunto que a gente já discute lá fora ou aqui dentro? Monetização. Né? Bingo! Um assunto que a gente discutiu bastante, que é um tema bem legal, foi... Como é que foi? Era o... Nas mídias... Qual que foi, Alexandre? Você que levantou? Mídias, como usar as mídias a favor dos blogs. Só comentar mais ou menos como é que eu pensei e aí como é que se rolou a discussão. Eu tinha lido alguma coisa na internet sobre cross-mídia, que o pessoal da publicidade deve saber o que é. É uma mídia alimentando a outra. Você usa uma mídia para ir alimentando outras mídias. Então, é um programa de televisão que cita um site, né? Tá lá o programa tal, veja mais no site tal. Então, por exemplo, Lost trabalha com cross-mídia. Os próprios programas da Globo, sempre que termina lá o Fantástico, veja mais no site do Fantástico e tal. Então, eu tinha pensado em usar esse esquema de cross-mídia e tentar fazer algo a favor dos blogs, não ficar essa contraposição blogs contra mídias tradicionais. Não estamos aqui para ser inimigos uns dos outros, estamos aqui para, de repente, extrair o que... agregar, extrair o que a mídia tradicional tem de bom para nos oferecer. Então, uma ideia que eu levantei é, de repente, juntar um grupo de blogs, de bloggers, né, de produtores de conteúdo na internet para comprar anúncios. Em jornal, ou no Estadão, ou na Folha, ou seja lá, ou em revista. A própria Lu Monte tinha sugerido fazer... A Lu Freitas, desculpa, sugeriu fazer anúncio na Veja. É porque tem duas Lus aqui. Quem acompanha o Twitter se confunde assim como eu confundi. Tem a Lu Monte, que é de Brasília, e tem a Lu Freitas, que é de São Paulo. A Lu Monte é doida para morar em São Paulo, e a Lu Freitas... É doida para morar em São Paulo. Mora em São Paulo, mas não quer morar em Brasília. É doida e mora em São Paulo. Então, eu vou passar o microfone exatamente para a Lu Freitas, para ela falar um pouquinho dessa ideia aí. Qual que era a ideia mesmo, Lê? A ideia! Pronto, acabei de provar que eu sou louca mesmo. Então, a ideia era juntar um monte de blogueiro e fazer um anúncio em mídia bacana, assim. Eu tinha pensado, na verdade, na Veja, porque você sabe que quem sonha, sonha direito, né? Quê? Na verdade acontece o seguinte, cara, se a gente vai anunciar em mídia impressa mesmo, aí já vai logo para as cabeças, né? Então, comprar um tijolo na Veja, que é um lugar super eficiente de anunciar, entendeu? E fazer um anúncio bacana, né? Levando para os blogs e fazer isso, de repente, rotativo, entendeu? Talvez fosse uma. Uma outra coisa que dá para fazer é juntar todo mundo numa URL e naquela URL você leva... O cara que vê o anúncio para aquela URL e aí de lá vai para os blogs, entendeu? Como é que ia ficar essa dinâmica aí, né? Ele vai colocar um anúncio... Se apresenta, né, Matheus? Espera aí. Então, eu sou o Matheus, do 30segundos.com.br, e a dúvida que surgiu foi essa: como que ia ser a dinâmica de colocar um anúncio na Veja, de colocar um anúncio com o nome de todo mundo junto, ia ficar aquele monte de link lá, ou ia criar um site para essa galera toda e fazer um trabalho em conjunto, todo mundo junto, fazendo um site só, como tem o exemplo do Mais de Um, os blogueiros catarinenses, que eles têm um site só deles ali. Como é que ia ser isso, né? Na verdade, a dinâmica tem que ser estabelecida primeiro em cima do preço. O preço não é barato. Entendeu? Assim, é uma coisa que custa muita grana, dá para negociar com desconto e tal, se você comprar por um tempo e tá, mas a gente tem que fazer um fundo de caixa, na verdade, que não é uma coisa simples para todo mundo fazer. Dá para negociar também anúncios segmentados por região, né? Você não precisa anunciar no Brasil todo, você pega a região que seria mais relevante para você e colocar. Então, aí também dá para pensar nisso, né? Quer dizer, o povo de São Paulo anunciar na Veja São Paulo, por exemplo, entendeu? Dá para pensar em outras coisas. Agora, a gente, em termos de... Porque, na verdade, esse tipo de ação só vale a pena se você estiver pensando em incluir gente, leitor, na blogosfera, em contaminar mais gente para ler a gente, né? E aí tem que ver o que chega, né? Porque... Às vezes pode chegar gente que também não é de interesse da gente. Então, a gente também tem que pensar em quem vai ler e como vai ler. Né? Mas a ideia era essa. Depois a edição vai ser... Edição automática. Bom, continuando aqui, eu não sei onde é que foi que a Lu Freitas parou o gravador, mas nós vamos continuar. Hã? Foi depois que ela passou o gravador para mim, ela apertou um botão chamado stop. Se ela não sabe, esse botão é ótimo para parar a gravação. Mas eu já estou impressionado, já teve um que fugiu aqui do podcast, saiu, tal, fugiu. Então realmente nós estamos com a moral muito alta aqui. Alguém tem algum comentário a fazer? Então, por favor, identifique-se primeiro, qual o seu blog, seu nome. Seu blog é mais importante que seu nome. Eu sou do istofelipeblogstop.com. A questão é a seguinte: se você anuncia na mídia de papel, por exemplo, quem aqui já digitou um endereço lendo um jornal, por exemplo? Ah, o 30.com.br... Achei esse site bacana e vou digitar. Ninguém faz isso. Ninguém lê jornal. Ah, vou para a internet e tal. Muito pouco. Eu acho muito pouco. Se identifique, companheira. Lumonte, diadefolga.com. Faz, se a campanha for bem feita, funciona. Uma campanha muito bem feita, sem querer fazer propaganda, não estou ganhando nada por isso, não é um podcast patrocinado. A campanha da Dove. Campanha pela realbeleza.com.br. Eles tinham uma URL monstruosa e, mesmo assim, pegou, eles conseguiram viralizar isso e as pessoas digitavam. E começou com mídia impressa. E é o lance de... É o que a Lu falou antes, que público você quer atrair? Não adianta você querer atrair público que já está online, que já tem o hábito de navegar em blog, Fotolog, Orkut. Porque, uma hora ou outra, esse público já vai cair em blogs. O legal é atrair quem não tem o hábito, quem está acostumado com a mídia impressa, com mídia offline, público de 30 anos para cima, e que acha que blog é coisa de miguxo. Esse é o que a gente tem que chamar. Identifique-se primeiro. Meu nome é Yuri, sou do freaklink.com.br. Assim, uma coisa que eu vejo bastante no meio da blogosfera é que os grandes têm uma união muito forte, assim, os blogs grandes, vamos pôr assim. Se você for... Se você for fazer... Os de 4 é blogueiro com mais de 1,80m. Na verdade, não em tamanho. Mas eu tenho 2,2. Não nisso, tô falando, vocês entenderam. Número de acessos e tudo mais. Vamos lá. Mas não, tô falando o seguinte: igual, você vai divulgar isso numa mídia impressa. Vai ser limitado isso, porque só quem tem, porque vai ter que pagar. Não, querido. Olha só. É um gravador só para uma mesa com 40 pessoas. Eu acho, Yuri, o seguinte: a grande graça da gente fazer isso coletivamente é exatamente porque coletivamente a gente elimina a diferença. Tipo assim, colocar um Ednei comigo Não tem a menor graça, porque o Dinei tem muito mais acesso do que eu. Eu vou demorar 12 anos para chegar onde ele está, entendeu? Fácil. Isso se chegar, porque, né? Enfim. Dinei é um, né? O que é a gente que faz, é um. O que acontece? Acontece o seguinte, a gente como blogosfera, se a gente junta, a gente elimina essa diferença. Todo mundo paga a mesma coisa. Claro que vai ficar mais difícil para uns, que vão ter que rachar e tal, mas fica muito mais fácil de ter acesso. Por isso a ideia de juntar todo mundo para fazer uma ação. Entendeu? Para eliminar essa diferença. Mas vai aí. É exatamente essa minha dúvida, assim, como... Não, você vai responder. Você vai me responder agora. É, exatamente, essa é a minha diferença. Como juntar, porque... Igual, eu tô fora da blogosfera ainda. Tá. Tô entrando agora. Tô conhecendo agora todo mundo. Tô tentando entrar agora nesse mundo com vocês e tudo mais. Você tem blog? Eu tenho. Você tá sim, não é blogosfera dessa forma, assim, igual vocês estão pensando. Aqui temos todo esse networking. Da blogosfera. Igual. Se for entrar, vai entrar esse grupo. Então, entendeu? Essa panela. Vamos pôr assim, esse panelão. Mas as ações não são excludentes. Não, eu não estou falando que sejam. Mas estou falando como você... Tem que pensar como ser feito isso justamente para um blog pequeno e um blog grande para eles estarem da mesma forma juntos ali. Entendeu? Não é fácil fazer isso. Sim, todo mundo é pequeno, mas tem uma vantagem, tem uns que tem uma diferença muito grande. Primeiramente, identifique. Juliano, do imperador.org. Isso é interessante porque se está todo mundo, não vai ter essa diferença de blog grande e blog pequeno se tiver todo mundo num lugar só. A pessoa vai olhar e não vai ser, não há diferença. Então quer dizer que está todo mundo participando, está todo mundo criando, está todo mundo interessado em fazer crescer. Não vai ter um que vai ter um nome maior, não vai ter uma fonte maior para aquela pessoa. Não, entendeu? É esse tipo de publicidade que eu estou falando. É diferente. Assim, como eu vou explicar agora? Fugiu a palavra. É tipo assim, saca? Tipo assim, meu. Entendeu? Blogs pequenos, junto com blogs grandes, aqui, é mais difícil para mim... Ela quer falar. Ela acho que ela vai explicar. Tá. Termina, Yuri, por favor. É mais difícil para quem é pequeno estar ali junto com um grande. Não estou falando que vai ter uma fonte maior no... Agora passa para lá. Vamos lá, Lu. Eu acho, Yuri, o seguinte, você tem que pensar o seguinte. Na blogosfera, não importa o teu tamanho. Quando o cara entra na tua página, tanto faz se você tem 1,5 milhão de cliques ou se você tem um clique. Para o leitor, isso não tem a menor diferença. Isso tem diferença para a gente que sabe o que é clique. Tá? Então, blogosfera não existe essa coisa de diferença entre grande, entre aspas, e pequeno, entre aspas. Porque a grande questão na blogosfera não é essa. Qual é a questão na blogosfera? A questão na blogosfera é relevância, é o que você escreve, é o seu conteúdo. Entendeu? Pouco importa se você tem 1,5 milhão de cliques ou se você tem 2, 3. Desde que as pessoas te leiam e curtam o que elas leem no seu blog. Se eu tiver 10 leitores, eu estou pouco me ferrando. Porque acontece o seguinte, de fato, eu não estou nem aí para a AdSense. Eu, Lúcia Freitas, não estou nem aí para a AdSense. Você entra no meu blog e não tem um bloco de anúncio de AdSense. Entendeu? E como eu, deve ter gente aqui na sala como eu. Não sei se tem, mas provavelmente tem. Entendeu? Porque, assim, quando a gente fala de blog, entendeu? Você falar em grande e pequeno, não faz a menor diferença. O que faz diferença é relevância, é conteúdo, é produção. Isso faz diferença. Eu estou falando errado, assim, eu sei disso. Eu não cheguei no ponto ainda que eu quero chegar. Entendeu? Quando eu falo o seguinte, por exemplo, fulano... Está ali na blogosfera, igual eu. Eu estava ali, eu tenho um blog há mais de um ano, entendeu? Mas eu não fazia parte do networking de vocês, entendeu? Oi? Porque não quis, porque às vezes... Eu sei, entendeu? Mas às vezes você até tem medo de entrar, alguma coisa assim. Mas deixa eu ter... Continue, Will. Tá bom, tá interessante, continue. Aí, assim, essas pessoas que têm blogs hoje e não estão aqui, como elas entrariam nisso junto com a gente, entendeu? Não vão entrar, mas poderia ter alguma coisa, entendeu? Já que é para ajudar todo mundo. Sim, olha. Agora a outra Lu vai falar. Algumas coisas. As ações não são excludentes. Se a gente faz uma campanha hoje, na Veja, a gente começa uma campanha com duração de um ano na Veja, outro grupo pode usar outro meio, pode usar Isto É para fazer campanha, pode ter uma outra boa ideia e fazer outros tipos de campanha. Uma ação não exclui a outra e os blogs que estão numa ação não excluem que outros blogs façam outras coisas. E blogs pequenos, blogs de menor visibilidade, eles não saem prejudicados por anunciarem junto a blogs grandes, muito pelo contrário. Eles são arrastados pelos grandes. Vide, novamente, Internet Blogs. Tem blogs pequenos dentro do Internet Blogs. Tem blogs com pouquíssima visibilidade. Tem o Pensar Enlouquece, que é o clássico, é um blog que tem, marcou, tem marca definida mesmo fora da internet, mesmo por quem não tem o hábito que a gente tem de usar feed, de levar os blogs. Então, blogs pequenos, se à primeira vista eles parecem que ficam eclipsados, na verdade você tem público para todos eles, não existe exclusão, não existe concorrência, porque um tem 10 acessos e outro tem 10 mil acessos dia. Não, e acho que outra coisa também que a gente pode ver é que você falou que tem os blogs que não vão fazer parte dessa ação, que eles vão ganhar com isso? Uma das coisas dessa ação que eu vejo é você conseguir fazer com que as pessoas que, além das pessoas que não conheçam blogs, as pessoas que têm visão meio contra blogs, acho que blog é uma informação meio coisa de miguxo, ele vê que blogs são são textos bons, mídias ótimas para obter informação. E mesmo a pessoa não estando nesse grupo que anunciou, ele leva o nome blog, né? Então, ele acaba sendo beneficiado mesmo não estando parte desse grupo que o pessoal quer fazer de anúncio. E uma coisa que eu acho legal nos blog camps é a ideia de arregimentar novos talentos. Então, aqui provavelmente muitos blogueiros aqui do Espírito Santo nunca tinham ido em nenhuma blog camp antes. Estão indo agora, certamente devem estar gostando, vão querer ir nas próximas. Eu, por exemplo, eu só fui na Blog Camp, a primeira Blog Camp que eu fui foi a passada, do Paraná. Eu tinha ouvido falar que tinha sido Blog Camp em São Paulo, no Ceará, em Minas, só que eu não fazia a menor ideia do que era. E a partir da primeira que eu fui no Paraná, já assim me deu gás, como diria o Macari, se tivesse esquecido, deu tesão de ir em todas as Blog Camps quanto eu puder, porque é legal, não só o networking, não só a troca de ideias, mas a possibilidade de você arregimentar novas pessoas. Você faz uma coisa que gosta, eu blogo porque eu gosto. E eu gosto de ver outras pessoas também blogando, né? Então, como ele falou, ele entrou agora na blogosfera dita profissional, né? Embedded, agora, recentemente. Então, é uma alma a mais que nós conquistamos para os blogs, né? Então, eu acho legal isso, é você chamar mais pessoas, participar mais e mais. Quem quer falar? Do Seth, quer falar? Quem quer falar? O Seth só vai vir. O Gustavo vai falar agora, se apresenta. Meu nome é Gustavo, o blog.blog.br. Eu acho que a proposta da Lu, ela tem uma intenção muito mais, parece uma coisa até meio de sindicato, né? É de mostrar que o blog tem uma outra função diferenciada daquela da mídia impressa. Ou seja, mostrar para as pessoas que adquirem informação em mídia impressa que existem outras formas de adquirir essa função. É basicamente sindicato por quê? Porque representa a classe. Não representa necessariamente um blog específico. É lógico que os blogs que vão patrocinar essa campanha levam alguma vantagem, porque vão estar listados numa URL única ou vão estar com seus links na página. Mas a intenção que eu acho que é extremamente válida é mostrar para o público que hoje não acessa de que nós também somos fontes de informação, com uma outra visão, uma visão diferente daquela mídia formal, da imprensa formal, como eles conhecem. Acho que o mérito é por aí. Por isso que eu chamo de sindicato, porque é uma coisa mais de classe do que especificamente dos blogs. E todo mundo vai sair ganhando com isso. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Ou vamos passar para a próxima tag? Próxima tag? Próxima. Alguém sugere alguma? Processos simbólicos? O que é isso? Então, vai. Vou apertar stop, pode? Não. Meu nome é Rafael, sou do blog Futilidade Pública e o Ivo foi processado 3 vezes, ele disse que ia dar os exemplos aqui, ele é advogado, Alumonte é advogado, queria dar os exemplos do que fazer, como reagir, caso você seja ameaçado de processo no seu blog. E eu vou buscar o Ivo e... Vai falando enquanto isso. Não, não vou falando só. Você falou, você deu uma explicação ótima. Você deu uma explicação ótima. Enquanto isso. Aliás, não tem a ver com textos, mas tem a ver com um caso que aconteceu com um blog que eu hospedava, que era da Mulher Aspirina, né? Que a Bayer entrou com o processo, ela não entrou com o processo, ela entrou com, avisou que iria entrar com o processo se ela não trocasse o nome dela. Daí a gente teve o trabalho, fizemos a pesquisa, mudamos para Mulher Remédio, e para ver se não acontecia isso de novo, né? E acho que acontece... Não é o primeiro caso. Igual com a do Amarulo com sucrilhos. Teve o caso do Amarulo com sucrilhos, que ela teve que contar para licor de marula, né? Com uma coisa assim, com flocos de milho, porque a marula era marca registrada e sucrilhos também. Então ela trocou licor de marula com. Conta o seu caso. Na verdade, foi o meu parceiro, Armando. Ele sofreu um processo. Ele postou, linkou uma imagem de alguém no Orkut e postou falando sobre essa pessoa e tudo mais. Ela tinha falado que ela era burra, no... ele só ressaltou isso. E a menina entrou em contato com um e-mail, e assim, falou que tinha acionado os advogados dela. Hã? Eu não lembro agora, faz tempo. Eu não sei como desandou, entendeu? Porque ele mora em BH e eu moro aqui. E ele não entrou em contato comigo depois. Eu não sei se ela... Eu não lembro agora se ela realmente entrou com os advogados, mas ela falou, ameaçou. E tem muita gente que ameaça simplesmente... por essas coisas. Mas a questão, eu até tinha citado isso no Blog Camp Paraná, na discussão que teve sobre podcasts e que se estendia a blogs também, é que você pode entrar em acordo. Antes de chegar às vias da justiça, de fato, existe o chamado acordo judicial, que pode ser feito e, enfim, você pode entrar num consenso e tal. Mas o nosso querido Ivo tá aqui e vai falar mais sobre isso. Então, o que acontece é... Nome, quem é você? Eu não te conheço. Ivo Neumann, do blog Treta. Ah, você que é do Treta? Prazer, cara! Eu leio o seu blog todo dia, eu não sabia que era você. Você e os servidores do TJ, Tribunal de Justiça. O que acontece é o seguinte, eu tinha um blog que era mais voltado para a cobertura de eventos, a gente tirava fotos de pessoas em situações... situações... periclitantes. E o que acontecia é que algumas vezes a gente era contactado, falava, o pessoal entrava em contato para falar, olha, eu tive lá no evento, eu sorri para sua foto, mas na verdade eu não podia ter saído em foto nenhuma, a minha esposa está grávida, então eu não gostaria de que fosse divulgado. E o que acontece? Como eu sou formado em direito e eu trabalhei com relação à responsabilidade civil, dano moral, direito de imagem, a gente via que o que eu estava fazendo ali com o blog era realmente ilícito. Então, a gente sofreu um processo de indenização por danos morais, que foi resolvido na fase de acordo judicial, mas judicial, foi resolvido em ata, né? Depois a polícia capixaba investigou um caso de pornografia infantil que envolvia o meu site também. A gente publicava conteúdo produzido por fotógrafos. Era igual o caso e vídeo, quando alguém anuncia assim, o associado, por favor, compareça na sessão 23. Então, os associados do site mandavam vídeos, fotos, a gente botava no ar. E um desses vídeos continham três meninas que estavam tomando banho no Festival de Alegre. E uma das meninas era menor, filha de uma juíza, que logo entrou em contato. Aí o que aconteceu é que imediatamente a gente retirou o conteúdo do ar, a gente pediu as desculpas necessárias, explicou que, na verdade, o objetivo do site não era fazer pornografia, não era... divulgar pessoas em situações constrangedoras, então aquilo foi um acidente, saímos do ar, depois de um tempo eu resolvi voltar com o Treta já com uma outra mentalidade, já com outro preparo com relação a isso, e o que eu penso é, eu acho que a blogosfera, hoje o movimento que existe de divulgação de imagens inusitadas, besterol, coisas interessantes, vídeos no YouTube, deve tomar um pouco mais de cuidado, porque sempre que abre um precedente na justiça, você abre a porteira, né? Então, o uso de imagem, e principalmente a questão da ofensa, da indenização por danos morais com relação a fotos de Orkut, pessoas como o DJ Rafael, que costumam publicar algumas tolices do Orkut, essas pessoas elas têm que tomar um pouco de cuidado por estar publicando, reverberando, dando publicidade a questões que às vezes podem ser difamatórias, podem ser caluniosas ou meramente ofensivas. Agora o Johnny Ken queria falar uma coisinha? Só vou lembrar que recentemente não atingiu, se não me engano, não atingiu nenhum blog, mas atingiu uma pessoa que é muito ligada a blogs, que foi o Fábio Seixas, né? O caso do Jeremias, que teve um vídeo famoso na internet e ele publicou, fez uma... Ele não, né? Mandaram o desenho da camisa, ele vendeu a camisa e o Jeremias, não sei se foi o Jeremias, o advogado, sei lá quem foi, entrou com um processo e ele teve que tirar o produto do ar, mas ou em outros lugares teve que tirar o vídeo e até... o videolog também, né? Então, cai no que o Ivo falou, você tem que pesquisar, tem que tomar o cuidado para publicar o conteúdo, né? Não é à torta e direito sem medo. Assim. O Matheus vai querer falar agora? Isso. Quanto à questão que o Ivo falou do conteúdo publicado no Orkut e depois reverberado em outros sites como Pérolas do Orkut, Tolices do Orkut e afins. Se o conteúdo já está publicado no Orkut, não seria redundância eu pegar e publicar e a pessoa querer me processar porque eu publiquei uma tolice do Orkut, sendo que já está num local que é público, que todo mundo pode entrar, qualquer um pode... A legislação fala em publicação e reverberação. Aquele que dá divulgação, ampla divulgação, mesmo que o conteúdo já tenha sido publicado, se você der divulgação a algum conteúdo ilícito, você incorre no tipo penal. Também. É um conteúdo ilícito, mas aí igual apareceu lá a menina jogando totó e falando, olha eu jogando sinuca. Isso aí, ela publicou e colocou lá, olha eu jogando sinuca. Mas aí que tá, existe a questão da prova. Se ficar provado que foi uma outra pessoa que publicou e que aquele conteúdo ofende, injuria a pessoa, você deu publicidade àquilo, então você é coautor do crime de injúria. Agora eu tenho uma questão a fazer, é que entre os podcasters já foi criada uma Associação Brasileira de Podcasters, foi até a iniciativa do Maestro Billy, justamente para resguardar os associados, podcast associados, de questões legais relativas à ECAD, que é direitos autorais. Você toca uma música que você não tinha o direito de tocar no seu podcast, de repente vem o ECAD, quer processar e tal. Então, essa associação brasileira teria uma espécie de arcabouço, né, jurídico para que os podcasts se defendam. Você acha que para os blogs serviria alguma coisa no sentido, criar uma associação, ou sei lá, falar em sindicato? Sindicato acho meio demais, mas uma associação que resguardasse, procurasse resguardar os direitos jurídicos dos blogueiros? O ECAD é um órgão privado, né? Então é a maior organização entre a arrecadação de direitos autorais. Eu não vejo de que forma conciliar, de repente, uma outra organização para estar entrando em contato com o ECAD, para estar fazendo uma conciliação com relação à cobrança. Hoje o ECAD ele figura como principal entidade de cobrança de direitos autorais, de músicas divulgadas para o grande público. Assim. Na verdade, com relação a podcast, que tem uma ampla divulgação e às vezes faz utilização de material protegido por direitos autorais, de repente uma entidade pode servir para tornar mais justa a negociação com o ECAD, que pode vir a ser contaminado por aquela coisa de ser um órgão privado, de repente estar defendendo nitidamente o interesse da arrecadação de direitos autorais. Então, acima de tudo, exatamente, é uma questão meramente de arrecadar o órgão. O nosso grande, o homem dos Cunex, Armando Rogério, vai falar. Seu blog? Meu nome é Armando, Viver Sozinho. O caso do funk da Tropic, que até foi vendido pelo Kibi Louco lá e tudo mais na televisão, mas isso também não é quebra de direito autoral, não? É uma questão para ser debatida no tribunal, né? Eu acredito que os detentores dos direitos sobre o filme Tropa de Elite e tudo mais poderiam reivindicar a participação nos lucros e tudo, mas isso aí... Só acontece efetivamente quando chega na justiça para ser apreciado. Então, se hoje existe uma arrecadação em torno de uma marca que é protegida, cabe às pessoas que detêm o direito sobre essa marca reivindicar. Mas você não acha que uma associação de blogueiros, por exemplo, ela daria um pouco mais de suporte ao blogueiro que está sendo processado? Seria bem-vindo para fortalecer justamente nessa parte de você ter um suporte jurídico amplo para os blogueiros mesmo, para um interesse difuso. Quem quer falar mais? O que saiu aí? Saiu a sua conexão? Você não fala, não? Qual o seu nome? É André Madsen, trabalho no Imasters. Mas tem um blog pessoal ou não? Tem um blog pessoal também. Pode falar. madsen.com.br/blog. Legal, o que você fala nele? É mais conteúdo de tecnologia, programação um pouco também, mas publico muito esporadicamente. Tá certo. Próxima tag. Alguém tem alguma sugestão? Mulheres e blogs, por que da briga? Exatamente, por que, que tá, tem tanta pouca mulher aqui? Aliás, ontem a gente estava conversando no bar, e tínhamos aqui o nosso querido Matheus, que nos deu o prazer de trazer duas não-blogueiras para conviver com blogueiros. Queria que você explicasse, ela estava comentando outra relação de vocês com o seu blog e tal, como é que é isso? É verdade, a Mônica aqui do meu lado, ela é minha esposa, e ela convive, a gente convive há 9 anos já, né? Eu comecei a escrever tem 1 ano. E a gente... Eu nunca conversei com ela sobre blog e tal. Mas desde que eu comecei a me envolver com... Primeiro com a confraria secreta, que já não é mais secreta, todo mundo já botou a cara aqui. A confraria dos blogueiros capixabas, a gente começou a sair, né? Sair para tomar uma cerveja. Tudo é motivo para tomar uma cerveja, né? Aí saiu para tomar uma cerveja. Então, aí começou a conversar, aí ela começou a conhecer esse pessoal e a partir do 30 segundos eu comecei a conhecer muita gente interessante de várias partes do Brasil, né? E então isso acabou despertando interesse nela mesmo, que ela ainda não escreve, provavelmente vai começar a escrever, não sei. Não, não consigo escrever, está o tempo inteiro no computador. Mas então, ela o Samson tem até uma experiência com isso, né? Mulher de blogueiro. Agora, eu comecei a escrever e ela começou a me acompanhar. Depois que eu comecei a aumentar o meu network, comecei a conversar mais com outras pessoas, ela foi vendo, né, que os meus horizontes começaram a se expandir a partir disso. E consegui trazer ela e mais uma outra amiga também que se interessou pela... Né, viu aquela mesa cheia ontem, aquela galera toda, e ficou... Então, é muito legal essa interação. Acabei... conhecendo, levando duas pessoas para conhecer um mundo completamente diferente. O meu caso, pessoal, é o seguinte. A minha namorada simplesmente morre de ciúme do meu site. Outro dia ela veio com essa. Vai lá, você que casou, seu casamento é com o site, né? Não é comigo e tal, não sei o quê. Você já deu umas crises de ciúme brava aí por causa do meu site, né? Bem possessiva, como o ciúme do site. O Johnny Kent também tem uma experiência. Não, acho que todo... Acho que todo mundo conhece, quem me conhece, conhece a Amanda. Na verdade, o problema dela com blogs é que não é que ela não gosta de blogs, ela não gosta de tecnologia. Como o blog está no meio tecnológico, então ela não gosta muito. Mas, por exemplo, ela grava podcast comigo e com a menina de direito. Porque o papel dela, ela não tem contato com tecnologia. O que ela faz é meramente estudar o assunto e falar no microfone, né? Então, o podcast, então ela grava com o maior problema. Mas acho que essa coisa, aqui a gente tem mais homens, mas acho que na blogosfera, se for contar os blogs, inclusive os blogs miguxos, que não deixam de ser blogs, o domínio feminino é amplo, infinitamente maior. Aliás, é de se estranhar que tem tão poucas mulheres aqui, né, nessa mesa que a gente formou aqui, né? Porque eu esperava que tinha mais mulheres. É que acho que aqui o pessoal visa mais um profissionalismo do blog, né? Então atinge mais o Não, é que as mulheres... acho que... Não, pode ver até mesmo no mercado de trabalho de tecnologia mesmo, né? Tem muitas mulheres, aumentou muito. Mas ainda o domínio masculino é não, não em qualidade, em quantidade, é muito superior dos homens ainda. Né? Ah, Lu Montes tem alguma coisa a falar a respeito, defendendo as mulheres? Lu Freitas não vai querer crer. As mulheres estão sem defesa aqui, como é que é? Como é que vai ser? Do que a gente tem que se defender? Não, ele acabou de dizer que o foco dos homens é mais profissional, que as mulheres os não, blogam um pouco. Os blogs, né? Nos blogs. O que você acha? Passa pra Lu Freitas. A Lu Montes não quer falar, passa pra Lu Freitas. Sobre o preferia. Eu acho que a grande questão não é os homens são mais profissionais e tal. A mulherada tem mais o que fazer. Depois dessa, próxima tag, quem sugere? Lu Freitas, próxima tag. Contexto de blog, que é uma tag que puseram lá, que é super interessante. Contexto nicho. Contexto nicho. Quem quer falar? Quem fala? Nicho é um assunto que, pra mim, é tudo, porque o meu blog é de nicho muito restrito. Eu escrevo pra publicitário mesmo. As minhas... Pois é, tem muito blog de publicidade, mas a maioria é showcase de publicidade. O meu não é um showcase, simplesmente um showcase. Eu critico e eu falo também dos aspectos técnicos e das implicações da nova tecnologia ou daquele lançamento. Eu não simplesmente coloco, porra, olha que propaganda legal que eu vi. Eu coloco, olha, essa propaganda aqui tem isso e achei interessante por causa disso, ou não gostei por causa disso. Ou então, a nova mídia pode ajudar a publicidade nesse aspecto por causa dessa característica. Então, eu tenho poucos leitores. Sei lá, eu tenho no máximo 200 acessos por dia. Mas eu tenho... A minha agência é muito qualificada, eles ficam muito tempo no site e eles consomem o que eu escrevo. Não é simplesmente aquele acesso que o cara entra, vê ali... Né, fica menos de 30 segundos e sai. Eu tenho um blog pessoal que ele é bem pouco acessado, já foi mais no passado, mas como eu não tenho feito muitas atualizações, ele está meio abandonado. Mas o filé mignon, digamos, do meu site é um blog voltado para a área profissional de jornalismo, que é o Link Zero, já tá no ar desde 2003, já tem 5 anos, e ele é focado em oferecer vagas de emprego para jornalistas. Agora você imagina a quantidade de acesso que eu tenho. Teve uma época que eu estava afim de tirar ele do ar, que estava dando muito trabalho e tal, mas se eu tirar ele do ar, eu perco 70% da audiência. Nos melhores dias, ele tem 3 mil acessos por dia. Porque é o público que não é o público blogueiro, é o público que utiliza a internet por uma maneira, de uma forma utilista. Está desempregado, precisa de emprego, precisa ganhar grana. É mais jornalismo. É, com certeza. E aí... E a questão é o seguinte, é um site que até dá um retorno razoável, não dá o retorno que eu gostaria no AdSense, porque é um público específico, é um público selecionado, é jornalista, é profissional de comunicação. Hã? O povo que entra no Link Zero não vai clicar nunca no AdSense. Clicam. Não acredito. Clicam porque sai muito anúncio de vagas para jornalista ou agência de comunicação. Às vezes é uma agência que está no celular, o jornalista que está desempregado vai clicar para entrar no site da agência. Né? Então, assim, por ser muito segmentado, talvez tenha dado muito, muito retorno em termos de AdSense, por causa disso, por ser segmentado e ter uma audiência relativamente alta. Não é nenhum interneio, não é nenhum contraditório, mas dá uma audiência boa. Né? O que você tem a falar sobre isso? Bom, eu já fui leitora do Link Zero por muito tempo. Estava desempregado. Eu estava desempregado. E, aliás, eu olhava para ver se tinha alguma vaga bacana quando eu estava empregada também. Ele sempre foi referência. E eu acho assim, o blog de nicho, seja... Agora, eu acho que o blog, como o teu, o da Thelma Ito, que também vai na mesma linha, é de marketing, RP, enfim, é outra conversa, mas está mais ou menos na mesma linha. Eu acho que esses blogs que prestam um serviço super específico, eles são os blogs que tendem a crescer e ter muito acesso sempre. Entendeu? Assim, e esses blogs são os blogs que eu acho que tem que ficar no Blogspot mesmo, para você não ter que pagar banda. Ponto. Não, eu fiz um acordo especial com o meu provedor, faço propaganda dele, então eu não pago nada. É gratuito. Né? Tic-tim. Aliás, posso falar aqui, né? O provedor é o Brasil Hosting, do podcaster Ricardo Macari. Hospede seu site aqui também, www.brasilhosting.com. Mas alguém tem alguma coisa a falar sobre nichos e tal? Sim. É, meu blog não é de nicho. Diferentemente da maioria, meu blog não é de nicho. Eu tive crises sérias por conta disso, porque, nossa, blogs de nicho é que dão certo. Só que eu não tenho perfil para isso. Eu gosto de escrever sobre um monte de coisa, eu tenho um monte de interesses variados, e se eu desmembrar em 3 ou 4 blogs, vão morrer todos. Por que você não fala sobre direito, por exemplo, que a sua fala assim? Porque eu odeio direito. Por isso. Quando eu comecei a blogar, eu comecei no blogger.com.br em 2003, era de nicho. Eu nem sabia o que era nicho, mas eu tive 5 blogs simultâneos. Um era para cada assunto. Em um mês, os 5 estavam abandonados. Para mim, não funciona. Teoricamente, blogs de nicho é melhor para vender anúncio, é melhor para cativar o leitor, que sabe o que vai encontrar sempre, mas na prática tem gente que não vai conseguir manter, que vai se desviar do foco, ou vai abandonar, ou vai ficar entediado, e aí não adianta insistir. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca, cada um fica na sua. A grande vantagem do blog de nicho é essa, você ter uma audiência qualificada, que vai ser fiel ao que você escreve lá, e que vai consumir o que você publica. Seja Edson, seja Hot Words, Bull Box, qualquer coisa, né? com Submarino, com qualquer coisa. Mas quando você tem um blog que não é de nicho, que é muito variado, você também tem aquelas pessoas que só entram lá e ficam um pouquinho e saem. A taxa de rejeição vai lá no alto. Bem nessa hora, alguém apertou de novo o botão de parar e parte da gravação se perdeu. Quando nós recuperamos, falávamos de Big Brother. Todo mundo já está fazendo. O lance da gente é comentar as personalidades, os personagens, as estratégias e fazer um acompanhamento posterior. O que que fulano está fazendo? É, o Big Brother, o pessoal me bate e eu falo que nem um jogo de futebol. Tem pessoas que vê só o passe e tal, chuta pro gol, assiste o jogo e termina. Agora, tem pessoas que gostam de analisar a estratégia do futebol, gostam de ver a história do futebol, e acho que é a mesma coisa pro Big Brother. As pessoas não gostam de só ver, o pessoal tomando banho e depois foi comer. Não, as pessoas gostam de ver, sei lá, relacionamentos humanos, como é que a pessoa, determinado jeito psicológico, atua em certos momentos de pressão. É porque não é um laboratório, né? É. São ratinhos de laboratório. E é isso que é legal analisar. É muito legal ver comportamento de ratinho em laboratório. Você deve conhecer aquele Síndrome de Estocolmo, né? Aquele blog. Então, será que o Big Brother seria um exemplo de uma sei lá, uma Síndrome de Estocolmo às avessas ali? As pessoas estão ali no confinamento, estão presas ali e acabam se afeiçoando tanto umas pelas outras, mas por causa do confinamento, do estresse, não? Funciona muito por aí. O BBB, o confinamento do BBB começa um mês antes do programa começar. Cada brother, cada participante fica isolado num quarto de hotel, sem janela, sem TV, sem música, sem contato com a família, sem telefone. E ali começa o estresse. Quando eles se veem, você está um mês numa ilha deserta e você não vê mais nenhum ser humano, quando você vê, você é o teu melhor amigo de infância. Você conheceu há meia hora e já dá a vida por ele. É até engraçado, os caras se abraçam, isso, você fala, nossa, parece que os caras se conhecem há 3 anos, né? E a gente fora acha que é falsidade, mas não é. Pensa você no confinamento por um mês sem falar com gente. Posso fazer um comentário também? Tipo, nos encontros que a gente vai de design, que é uma coisa assim, por exemplo, o N Floripa, que dura 7 dias, ou seja, é uma coisa que você vai estar convivendo com as pessoas ali durante bastante tempo, acontece isso também, e não tem esse confinamento tão grande. Uma pessoa que você conheceu ali no primeiro dia, enquanto você está armando sua barraca na quadra, ela vira teu amigo de infância ali. Ele vai andar junto o dia todo, vocês vão andar junto, vocês vão para o shopping, vocês vão assistir palestras, vocês vão dormir junto. É relativo. É relativo. Entendeu? Mas não, rola... A pessoa, tipo... Já me pediram R$20 emprestado e eu emprestei porque ali eu sentia confiança na pessoa que ela ia me pagar de volta. No encontro... Não, me pagaram. No encontro no Rio, ano passado, eu escrevi na minha camisa assim, Mussolini, R$2, para me arrecadar dinheiro para fazer Mussolini, que é uma bebida. As pessoas me deram dinheiro, eu juntei 200 reais. Meu Deus. 100 pessoas me deram dinheiro. Vou fazer Mussolini também agora. Bem, não, mas olha só, 100 pessoas confiaram em mim. Assim, dessas 100 pessoas, eu falo que pelo menos 70 pessoas não me conheciam e me deram dinheiro porque eu estava ali e eu estava a fim de ajudar. Então, eu sei, acho assim, Big Brother, as pessoas realmente ficam amigas ali dentro, porque precisam ficar. Pelo menos até o terceiro terço do jogo, né? Última semana, último mês de jogo. Nossa amiga aqui vai falar agora, qual é o seu nome? Então, meu nome é Diogo Sander, eu sou do site estarservido.com. Como é que é estarservido.com? Fala sobre o quê? Eu faço mídias impressas de propaganda, sátiras de marcas mais segmentadas no mercado, que tem mais visibilidade de mercado. Então, eu faço essas sátiras mais do lado do humor, que é a minha área, né? E eu ia falar sobre a respeito do blog. Eu acho que quem faz blog tem que fazer para ele. Eu acho que se ela gosta de Big Brother, ela vai fazer de Big Brother, porque ela... Não, sério, na boa. Eu acho que se o cara gosta de futebol, ele tem que fazer e, bicho, vai ter leitores pra ele, sacou? Você não pensa no público, você pensa em você e o público que vai atrás, é isso? Não, você pode pensar, mas tem gente que escreve o blog pensando no público antes de pensar nele. Eu vou escrever isso porque vai dar mais acesso. Esses são os blogueiros profissionais, os pro-bloggers. Escrevem pra ganhar acesso e cliques. Então, eu acho que... Sim, sim, claro. Não, pro-blogger não é isso. O que é um pro-blogger? Pro-blogger é quem vive do blog, desculpa. E se vive do blog, precisa de dinheiro. Não. Para ganhar dinheiro... Acontece o seguinte, para ganhar dinheiro, isso não quer dizer que o cara escreve olhando para... Ele escreve olhando para a audiência dele. Eu escrevo olhando para minha audiência. Você não escreve? Não. Eu escrevo... pensando, tô a fim de escrever isso, vou escrever. Não, mas eu escrevo olhando para minha audiência, sempre. Eu sempre escrevi. Quando eu vou escrever na revista, eu escrevo para o leitor, eu não escrevo para mim. Não, por acaso, eu tenho leitores que mais ou menos se adaptam. É, uma coisa escrita, sim. Desculpa, e qualquer pro-blogger, ele não escreve. Ah, eu vou escrever isso porque isso vai dar não sei o quê. Ele foi no Google Zeitgeist para ver o que está em primeiro lugar. Tem pro-blogger que faz isso. Tem muitos que fazem isso. Mas, ó, eu vou te falar, 99% não faz. 99% dos pro-bloggers não escrevem assim. Desculpa. Mas hoje você vê muito no mundo assim. Inteiro. Blog de Fórmula 1, o cara que gosta só de Fórmula 1, escreve um blog só de Fórmula 1. O cara que gosta muito de futebol, escreve só de futebol. Ele vai ter muitos leitores que gostam de futebol, muitos leitores que gostam de futebol. Mas tá escrevendo porque ele gosta. Porque ele gosta. Isso é interessante. Porque, por exemplo, eu faço meu site portfólio pra mim. Eu faço meu site portfólio. Uma empresa quer contratar um designer para uma agência. Eu vou lá e mostro meu blog. Mas aquilo que eu estou fazendo também, necessariamente, não é só para ter uma visibilidade de mercado boa, mas porque eu gosto de fazer também, porque eu sou humorista, eu gosto dessa área. Eu penso o seguinte, as coisas começam a se confundir. Eu comecei a escrever porque eu gosto de escrever. Comecei a escrever com um assunto que eu me identifico e eu gosto. Só que, a partir do momento que as pessoas começaram a acompanhar o que eu escrevo, aquilo passou a ser não só o que eu gosto, o meu hobby, mas também o que a pessoa gosta de ler. O comentário te influencia. Porque ele se... Polêmica! Johnny Ken vai falar agora. Vamos ver o Johnny Ken. Não, vou falar no meu caso, por exemplo. Eu comecei escrevendo porque eu gostava. Só que, aí eu não sei se é a visão de alguém, mas a minha visão, pelo menos... ver a audiência, ver quanto você ganhou, faz parte da brincadeira blogar. Nossa, quanto céu. ver o AdSense, ver o Analytics, faz parte da brincadeira blogar. Né? Eu falei até uma vez para o Nosferati, o blog para mim é como o The Sims, o meu bonequinho vai lá, ganha dinheiro, eu fico feliz. Né? Eu abro o meu Analytics, ganhei dinheiro, fiquei feliz. Mas não vai mudar minha vida o dinheiro do AdSense. Infelizmente eu trabalho, tenho uma vida fora, ganho razoavelmente bem. Mas faz parte da brincadeira blogar, né? Então você olhar os seus dados, essas coisas. Mais alguém quer aguentar? Diga. Eu não preciso da renda do AdSense, da monetização do meu blog. Mas é divertido? É divertido. Mas o que eu estava querendo dizer é isso. Eu comecei a escrever para mim. Mas hoje, com o público que está lá... Acabou se confundindo as coisas. Agora eu escrevo para mim e também para quem me lê. Faz parte. Agora não é só mais o meu hobby. É também o hábito das pessoas que me leem todo dia. Mas não é só a questão mercadológica da coisa. quando você escreve, cinco ou seis pessoas que não te conhecem te leem, você está à vontade para escrever sobre qualquer assunto, inclusive mais pessoais. Quando você começa a ter mais visibilidade, automaticamente você começa a restringir o que você escreve, preservando a tua intimidade de terceiros. Tem uma outra questão nessa conversa aqui, super louca. Eu tenho um blog pessoal que é muito anterior ao Ladybug. Entendeu? Tem gente, Lu, que ama o puzzle. Ama o puzzle diário. Não só você. A Zel, a Fal. Os blogueiros velhos gostam do puzzle. Eles não gostam do Ladybug. Sabe por quê? Eles olham pra mim e falam assim, ah, o Ladybug parece que é... Exatamente, institucional. Entendeu? O Ladybug não é você, Lúcia. A gente gosta de te ler. Então, as pessoas realmente se apaixonam pelo puzzle. Agora, o puzzle, cara, tem 20 page views quando eu atualizo. E gera uma suposição maior. Qual é o URL do puzzle? Puzzlediario.blogspot.com. Difícil, hein? Maior. Que mais, que mais, que mais? Por exemplo, o meu blog, ele é um nicho assim, igual você tá falando de nicho, ele é muito segmentado, ele é aquilo e acabou, eu não vou ficar escrevendo, eu não escrevo em blog, eu monto minhas peças, mídias impressas e posto. Não vou mudar meu estilo de blogar por causa das pessoas, não vou. Eu tenho aquilo e... É daquele jeito, quem não gostar, que não goste. Muitas pessoas gostam e isso, eu acho que isso mais me motiva do que ficar com 1.000 visitas por dia, 2.000 visitas por dia. Eu acho que o cara chegar, falar, mandar um e-mail, falar, pô, irado o seu blog, me identifiquei nas propagandas e tal, tal, tal. Do que chegar, pô, você poderia escrever sobre isso porque é mais legal. Eu acho que isso é inválido. Eu gosto do jeito de escrever. Muita gente já me cobrou de falar assim, pô, você poderia escrever mais formalmente. Eu falo, cara, o meu é blog pessoal, cara. É o estilo. É o jeito que eu escrevo. Eu coloco o pronome antes do verbo, sabe? Eu coloco me dá um cigarro. Eu acho muito mais... Eu quero ser próximo da pessoa que está lendo ali. Eu não quero dê-me um cigarro, povo. Pô, que é isso, cara? Eu tenho que escrever no meu estilo. É o meu jeito e foi por ali que as pessoas chegaram até mim. Então, escrevendo daquele jeito. Voltando à questão de nicho ou de variedades, é isso que vai fidelizar o teu leitor. Blogueiro amador ou profissional, não importa. Se você não escrever do jeito que você sabe, do jeito que você gosta, claro que corretamente, né? Mas do jeito que você gosta e sobre o que você gosta, você não convence. Você não ganha credibilidade. É verdade. Nem junto a 10, nem junto a 1.000. É verdade. Você pode simplesmente se colocar e ficar se distanciando do seu leitor, porque você vai perder aquilo que você conquistou. Você conquistou aquilo escrevendo senão eu escrevi um site sobre propaganda. Aí eu colocava lá um monte de matéria formalzinho, entendeu? Cheio de regra de ortografia, de gramática e tudo. E falava, matéria tal, então eu ia fazer um site com um portal de artigos publicitários. Não é isso, são as minhas impressões e esse é o jeito que eu falo. Então, as pessoas começaram a gostar por causa disso. Alguém tem mais uma colocação? Ah, o Vitor, claro, o Yuri tinha que falar. Não, assim, ela falou do blogueiro profissional e amador. Para mim, tipo, é como se fosse escritor. Eu não vejo escritor profissional e amador, eu vejo escritor. Entendeu? Quem é blogueiro é blogueiro. Independente de ser amador ou profissional, ele vai escrever ali e pronto. Se ele tem uma veia assim, comercial, uma veia, como é que fala? Fugiu a palavra. Empresarial, com aquele blog assim. Empreendedora, ele vai querer ganhar dinheiro com aquilo. É um sonho meu, assim, particular, ganhar dinheiro com internet, não com blog. Com internet, com alguma coisa relacionada à internet. Não porque eu acho que seja fácil, não porque eu acho que. Porque eu vivo o tempo todo naquilo, entendeu? Então, eu acho que blogueiro é blogueiro. Se ele vai escrever para ganhar dinheiro, vai escrever para ganhar dinheiro. Falta lá um livro para ganhar dinheiro, tem que ser pornografia ou pirataria, né? Ah, é. Eu mesmo que me não sei. Quem é você? Para começar, quem é você? André. Qual é o seu blog? Meu nome é André, vou falar sobre o blog teatrocapixaba.blogspot.com. Eu criei esse blog exatamente porque as artes cênicas de Vitória são pouco divulgadas no Brasil inteiro e a gente gosta de ter um pouco mais de mídia. O acesso é mínimo, porque quem geralmente acessa é o pessoal que vai ao teatro ou mesmo quem faz teatro. entendeu? Mas o pessoal gosta, o pessoal do teatro gosta, porque acha que é uma boa mídia para a gente. Entendeu? É um jeito de continuar divulgando o que a gente faz. Eu acho que esse negócio de amador, profissional, é de cada um. Cada um... Tá, cada um acha o que quiser. Mas eu simplesmente... Eu comecei agora, pouco tempo. Então eu não me vejo nem como profissional, nem como amador. Eu só me vejo como blogueiro. A Lu Monte vai falar agora? A questão de blogueiro amador e profissional. Quem é amador e quem é profissional em qualquer área? O jogador de futebol, ou o blogueiro, ou o fotógrafo. Essa é uma discussão que a gente tinha recorrentemente numa lista de fotografia e foi superada, eu acho. O amador é o que faz sem retribuição financeira suficiente para se manter. O profissional é quem ganha dinheiro com aquilo. Um fotógrafo amador e um fotógrafo profissional, qual a diferença deles? O profissional cobra e vive disso. O amador não. Em nenhum momento o fato de você ser profissional, carregar esse título de profissional, quer dizer que você é melhor ou pior. Eu conheço fotógrafos amadores maravilhosos e fotógrafos profissionais de merda. E você vai ter isso em qualquer área. Você ama o que você faz, você faz aquilo que você gosta. Sim, seu financeiro. Independentemente de ser bom ou ruim. Eu escrevo porque eu gosto. Mesmo, não importa se eu tenho 200 ou se eu tenho 5 milhões de acessos por dia. Dane-se. Mas eu gosto daquilo. Não, como escritor, você está fazendo o que você gosta. Eu tô lá, mas você falou o negócio da área. Deixa eu apresentar, né? Ah, você não falou ainda? Eu falei aí. Mas você é o cara mais popular aqui. Todo mundo. Eu? Claro. Não. Famoso Johnny C. Qual o seu... Eu te conheço pelo Twitter, mas qual é o seu blog? Meu blog é o provisio.net. Então diga a sua opinião sobre o assunto. Não, porque assim, o Matheus puxou o assunto... Tópico de que amador na origem da palavra, de que faz isso porque ama. E é uma palavra que tem sido muito deturpada ultimamente. O pessoal pega e chama de amador simplesmente alguém que não sabe fazer aquilo ou que não ganha dinheiro com aquilo. E não tem nada a ver. O pessoal que é amador. Exatamente. O pessoal que é amador é que tá, faz porque gosta, não faz porque dá dinheiro, porque dá fama, porque é isso, porque é aquilo. O amador pode ser melhor que o profissional. Óbvio. Sem a menor dúvida. Acho que isso é um consenso aqui. Tô errado? Não. Só lembrando que eu acho que tirando o Solenik, que ele só escreve, a maioria dos blogueiros profissionais, eles não só blogam, eles trabalham com outras atividades envolvendo blogs, né? O Internet, o Cardoso escreve, mas ele também participa de eventos e outras coisas mais, né? Eles utilizam blog, mas eles fazem outras coisas relacionadas a blogs, não somente escrevem, né? Eles têm mais tempo para dedicar na sua atividade que envolve blogs, mas não só escrever. Alguém tem mais algo a falar? Nós já estamos com o tempo encerrado aqui. Já são quase 18 horas. Tem alguma coisa a falar? Hã? Olha, já deu uma hora. Porque alguém apertou o botão e parou, né? Porque senão ia dar mais uma hora e lá vai fumaça. Alguém apertou o stop? Então. A soninha apertou o stop. Ó, tá aparecendo o podcast de uma cara, ó. Mais de uma hora. Mas qual é? Um dia chegamos ao Ed Silva, que dura 2 horas e meia, 3 horas de podcast, e só o Ed Silva falando. Só o Ed Silva falando. Alguém vai. Quer falar ainda? Não, só quero anunciar. Que o evento lá começa às 19h30, a entrada é o crachá, não se esqueça. Não, carona não, gente. É só 19h30, são 18 horas agora. Dá tempo de ir no hotel, ficar cheiroso e ir pra lá. Que hotel? Que hotel o quê? A gente tá lá em Vila Velha. Não tem problema não, gente. Vila Velha que vai embora rapidinho. A gente tá pensando em direto. Detalhe. Então a gente vai encerrando o podcast aqui com a presença do Johnny Ken. Opa, então tchau pra todos. Acho que pro pessoal que falou que não tinha nada esse Blogcamp, esse podcast acho que rendeu bastante. Né? Então vai dar pro pessoal ouvir. E pro Arcanjo, o pessoal que chiou. Valeu. Indicado a Arcanjo, Marmota, Ian Black e os demais chiadores do Twitter. O Rafa já botou no utilidade falando pra ele já. Já falou, já. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Infelizmente não vai dar para todo mundo falar, mas aguardo a presença dos ouvintes no próximo Blogcamp. Vai ser em São Paulo, não sei a data qual vai ser, mas espero que vocês tenham se animado ouvindo esse podcast e que compareçam nos próximos Blogcamps. Uma salva de palmas.